Veja só você. Veja só você. O que foi que eu fiz? Mudei minha vida, desfiz o meu mundo pra te fazer feliz. Tava bom demais. Mas pra ser verdade, quando de repente o amor deixou a gente, só ficou saudade. No meu coração, oh, oh, oh, tanto amor pra dar, sem ninguém. Apaixonado, vou seguir meu caminho. Eu vou na esperança de te ver do meu lado. Que nessa vida não chorou, não sofreu de amor. Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Apaixonado, vou seguir meu caminho. Eu vou na esperança de te ver do meu lado. Não chorou, não sofreu de amor. Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Veja só você. Veja só você. O que foi que eu fiz? Mudei minha vida, desfiz o meu mundo te fazer feliz. Tava bom demais. Tava bom demais. Mas pra ser verdade, quando de repente o amor deixou a gente, só ficou saudade no meu coração. Apaixonado, vou seguir meu caminho. Eu vou na esperança de te ver do meu lado. Que nessa vida não chorou, não sofreu de amor. Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Apaixonado, vou seguir meu caminho. Eu vou na esperança de te ver do meu lado. Essa vida não chorou, não sofreu de amor. Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Apaixonado, vou seguir meu caminho.